Assédio moral ocorre em bruta situação, com chefes que hostilizam com gesto de humilhação, xingando o trabalhador, subestimando o valor dentro de sua função. Esse assédio é um veneno à saúde física e mental. Assim, qualquer empregado que sofra assédio moral, escape desse atrapalho, que a Justiça do Trabalho tem remédio especial. Cordel do Trabalho, um viva a cultura popular e a cidadania. Realização, AMATRA 13 e Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.